tot sobre vos. Azul 4070, boa noite, acelho identificação, direto do 1 na desça para 4 mil pés, altimetro 1015. Solo voo 1885, gate meia dúzia para pushback e acionamento. Aguarde. Prossiga. Pode coordenar com o pátio aqui, quando o condutor sair, a gente pode puxar? Afirmativo, já está autorizado. Após o condutor passar a retaguarda, pode iniciar. Muito obrigado, senhor. Condor 077, are you ready to taxi? Condor 077, negative, call you back. We might have a technical problem, but we're about to solve it. Yep, roger. Good evening, Webjet 5836, information unit. 5836, standby 8C clears. Gol no 885, puxa a cena no 612, eu chamo para início de táxi. Chamará para início. Meu pés, curvando à esquerda, voo Iduna, ajuste no 015. No 015, esquerda, Duna, descendo 5.000, comigo no 404. Voo no 613, passa nível 130, chama Centro Recife em 128, decimal 8, boa noite. 288, boa noite. Nereu já pagou a comercial. Seguidão LS, chame localizador. Autorizado, LS, chama estabilizado, da 3-1-2. Condor 077, oi, passa aqui. Clear taxi to until gate 8 and stand by for continue your taxi. Towards the beam gate 8 and then close to this Condor 077. Proceed. Gate 07, reporte na final para Ondina. Alô, Papatango, ciente, só mais um minutinho, só um minutinho. Alô, Sábado, 35216, bate 3 para o estacionamento. 5216, autorizado, já para início táxi. Fiz alguma pista, tá? 3152. Ciente, Duna, completa LS, pistão no zero, torre 1895, Santos 3152. Positivo, 1895, obrigado, senhor, boa noite. Bono 398, é autorizado para 2000 pés, direto Duna, livre LS, informe no localizador. Para 2000, reporta lá localizador, Bono 398. Torre Salvador, boa noite, está 3152, está 2 milhas e meia para o Simbra, Machado Travado. 018, 1095, direto Duna. 3000, direto Duna, 1015 Azul, 4070. Guardião 07, controle. Na escuta, Guardião. Chame frequência 123, decimal 4, para cheio. Táxi Apache de Alfa, pode esperar 2-108-8-8-5. Condor 077, clear taxi via Apron 1, India and Alfa. On holding point, contact tower 118.95. Condor 077 via Apron 1, India Alfa to runway 10 and contact tower 118.95. Have a good night, Condor 077. Romeu Papatango, pronto para cópia. Patanco Salvador, Salvador com toque remetida da pista 17, sujeita ao tráfego de Salvador. É, vai estar. A torre vai pagar a curva que vai fazer para o senhor e vai manter a frequência da mesma em 1895. Salvador, go ahead. Fui a sequência. In taxi following the Boeing 737-800 ahead of you. Yeah, we follow the Boeing 737-800. Momento taxi decolagem com a torre 1895. Uno, uno, cinco. Passaredo 2224, pronto para cópia? Autorizaria o sentido que deve ser autorizado. Quem modulou foi o Passaredo? Afirmativo, eu já estou com a cópia aqui, Passaredo. Pronto para copiar? Está autorizado o Juazeiro, nível de voo 350, via Pesulo 19. Subida Momo, transição frote, curva esquerda após a decolagem. Acionando o código 5013, chamando o controle em 198, aguardando para pushback, tá ok? Está autorizado no 350 Juazeiro do Norte, via Pesulo 19. Está na bomba, transição frote, via esquerda, porta 503, transponder. Chama 198, controle da porta. Aguarda a liberação para o pushback, tá? Estou confirmando, transponder 5013. 5013, Juazeiro do Norte. Correto, o número 2 no setor, aguardando o Passaredo. Bom, Salvador, 35216 para o táxi, 59 a bordo, 4 horas, alterna Salvador. 5216, tá visual com Condor? Afirmo. Vai seguir o mesmo, via pátio em Alfa, ponto de espera, chame torre 186, 1895, desculpe. Cliente, segue o Condor e no ponto de espera chama a torre, 35216. Webjet 5836, are you ready to copy? Go ahead. Clear to receive flight level 330 via upper with 58. Puka departure, Aracaju transition. After departure, left turn. Squawk code 5564. 5564. Salvador departure control 119.8. Clear to receive, Sierra Bravo Romeo Fox, flight plan route, upper with 58. Flight level 330, take off runway 10, left turn. Puka departure, Aracaju transition. 5564, squawk 119.8, departure 5836, 85. Correct, report for pushback and start off. 5836, roger. Para o taxi, 3561, com 1 Zulu 73 a bordo, alterna com 20, autonomia 4 horas. Táxi via Juliette Pátio, Indy Alpha. Ponto de espera, chame torre 1895. Táxi via Pátio, Indy Alpha. No ponto de espera, chame torre 119-118-95. Correto. Solta 3152 e Bruna, você escuta. 3152, prossiga via Alpha, reportando para Juliette. Alfa para ingresso na Juliette, vai reportar 3152. Vetoração sequenciamento, voe proa 055, limite ao lock. Da Gol, vetoração sequenciamento, voe proa 055, limite ao lock. Esquerda 055, limite localizador, Gol no 404. Só confirmando, essa proa autoriza completar 2000 visual com tráfego à direita. Ok, o Gol no 404. Desce e mantenha 3.1015 na proa 055. Ok, 3.000, reduzindo velocidade, Gol no 404. Delta no 09, Gol no 398. Autorizado, pouso 398. Eu preciso preparar 2 metros para o 4070, desça 2000 livre LF. Proa de Duna, chama estabilizado. 2 metros, chama estabilizado, 4070. Mantém a posição 3152. Na escuta? Na escuta, Gol 885. Olha o tráfego da companhia na curta ali, mantenho no 885. Alfaredo, está autorizado, já preenche táxi. Solo aos 27121 na décima nove. Uno 885 completa alinhamento, inicia decolagem, 120 graus, 10 mais. Positivo, livre decolagem. Decola Gol 1885. Essa é Juliette. E reportará para Juliette, Gol 39. Passarei 2224, é o solo voltando? Pronto. O senhor tem condições de empurrar a aeronave até próximo ao portão 10 para a gente possibilitar a entrada de aeronave no 9? Positivo. Ok, obrigada. Bom, no 404, direita duna para o localizador, chama estabilizado. Direita duna, informa estabilizado, 404. Está 17. São 3152, ingresso Juliette, portão 9. Assim que der, vou pedir pro Tom chegar um pouquinho pra frente. Assim que der, já pode ingressar ver Juliette, portão 9. São 3561, não tá na minha escuta? Tem condição de eu chegar um pouquinho pra frente pra possibilitar a entrada do tráfego da companhia na Juliette? Afirmativo, 3561. Obrigada. Três vilas do marcador externo, completa a final aliança, torre 118-95, boa noite. Boa noite, fala 5. 25. Decolado aos 29, controle 1, 99, décimo 8, bom voo. Boa 98, obrigado. 2 Salvador, azul 4070, final IEDS, pistão 90. 4070, continue a aproximação, pistão no zero, aguarde pista livre, 130 graus ou no zero mais. Gente, aguardando 4070. Bom, 2077, clear for takeoff runway 10130 degrees at 10 knots. 10077, clear for takeoff runway 10. Ok, obrigado. Chanero, confirme. 6201, por favor, saída prevista para Santos Dumont, Rio de Janeiro. Da El Leda Bidev, já pagou a cópia. Com 398, dona, me escuta? 398, ingresso via Juliette, portão 612. O sistema autorizando o sinal LS, aguarde o sinal diferente. Aguarde, obrigado. Solo, passarei 2224 para o táxi. Está com 50 a bordo, 3 horas e 19 e 20 minutos, só treinando Fortaleza. Aguarde para o táxi Passaredo. Aguardando, 224. Corrigindo PLB 49. 49, gente. 119 é decimal 8, tá bom. 119, com nós voltamos, bye bye. Duna, complete LS, torre 1895. Boa noite. Ok, bom trabalho. Roger, good evening, Connor 077, 1900, 9900, Clement, level 330. Good evening, Condor 077, ready, contact no departure. Climbing, maintain level 330, proceed as cleared. Clement, level 330, as cleared, Connor 077. Poxa, né, 6310 que modulou com o sol, tá muito baixa a transmissão. Agora tá 5x5, ciente, aguarde cópia Recife. Agora cópia, cópia meia saída Pucca? Pucca, Aracaju. Obrigado. Cerca Alpha Tower, WebJet 5836, any estimate time to the clear? Seconds. 10 seconds. 404, aguarde pista livre, continua aproximação, 20 graus, 109. Aguarde. Azul 4070, solo aos 33, libera via taxi Foxtrot, chama o solo 119. Tem que ligar via taxi Foxtrot 219. Solo Salvador, boa noite, Azul 4070, via via Foxtrot. Azul 4070, boa noite, prossiga táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. A gente prossiga táxi via Alfa, reportar antes da Juliette, o táxi via Alfa. Página 07, chame 2345. 561, absorve tráfego na final, após o pouso do tráfego autorizado a linha de manter. Iniciando o pushback já no 5, assim que o mesmo liberar a passagem para a Juliette, já pode prosseguir. Então, 3858, a informação de fora. É, via parte, passareta. Bom, o web já esperou, dá a passagem de passareta tranquilo aí. Foi o WebJet que modulou? Afirma, a gente já parou aqui. Tá ok, obrigada, viu? O passareiro, pode taxiar via Pátio Índia Alfa. Ponto de espera, chame torre 1895. Pátio Índia Alfa, 2247. Valeu, Ed, bom voo pra você, né? RIS 3662, aguarde. O WebJet, então, após o passareiro da retaguarda, pode iniciar no 5, tá ok? Valeu, a inicial, 5330, a inicial. Oxanã, 6310, pronto para a cópia Recife? Pronto, a cópia 6310. Autorizado Recife, 350, via Perisic 58. Subida Pucaracaju, curva esquerda após a decolagem. 5003 é o código, 198 é o controle. Hein? Autorizado 350 para Recife, decola na Pucaracaju, para a Rapa. Escola curva de pedra, 003, transponder 119, ó, desculpa, transponder 003, controle 119, 8, 6310. 6310, uma pequena correção no transponder, é 5003, 5003. 6310, afirmativo, correto, só para posicionar. Salvador, tá 3858. 3858, aguarde cópia Fortal. Próximo de leste, 4070. Mandem a posição 4070. Oxanés 6201, pronto para cópia. Não, é o 6201. Só um minutinho, 3662. Muito obrigado. Controle de Salvador, boa noite, 748, está cruzando nível 200, está ultimando. 748, assina identificação, boa noite, desça e mantenha 2000, direto Duna, o 6748. Certo, direto Duna, desce e mantém 2000, pode apontar para a 1015. Direitinho, 6748. Correto 3662, é, chama pra pushback estacionamento. Tá controlado, guardião 07. Torre, passarido 22, passo do ponto de passarido 2224, autorizado, alinhar e manter o lugar. Vai, pronto para copiar. Azul 4070, ingresse via Juliette, portão 8. Via Juliette, portão 8, 4070. Confirme, tá 3258. Confirme? Tá 3258, Brasília. Está autorizado Fortaleza, nível de voo 370, via Pezulu, no 9, subida Momo Transição Frote, curva esquerda após a decolagem, 50 no 0 o código, 50 no 0, 5010, controle 198. 370 Fortaleza, Momo Frote, curva esquerda, Pezulu, no 9, 50 no 0, transponda 198, controle, está pronto no 07 na 3258. Ente 3858. Se quiser, já pode coordenar com a equipe de solo. Após o azul passar a sua retaguarda, seria iniciando 7. Ativo após o azul, tá no 3858. Jet 5836, request taxi 145 or 3 hours, alternating Salvador. Cypher taxi, 5836. In same position, Webjet 5836. Aguarde no 404. Aguarde. Salvador, tenho estimado por favor. Tenho sim. O Webjet já vai iniciar o táxi assim que mesmo passar, ingressar na Índia. É, eu vou liberar o pushback do senhor. Vou pedir para o senhor ter um pouquinho de paciência, porque a gente está com um trecho entre a Índia e Juliette impraticável. Aí fica um pouquinho difícil a movimentação em solo, tá ok? Não tem problema. Após a passagem do mesmo, posso coordenar para a minha só para iniciar o curso? Pode sim, sem problemas. Webjet 5836, clear taxi via April 1, India and Alpha. On holding point, contact tower 118.6. 118.95. Roger, clear taxi April 1, India and Alpha, 118.95, tower 5836. Gono 404, fique atento ao início do táxi do Webjet, após o mesmo, ingresso Juliette, portão 05. Good evening, Webjet 5836. Webjet 5836, clear to line up and take off runway 10130 degrees at 10 knots. Clear for line up and take off runway 10, Webjet Afirmativo, autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 360, via Perusc 50, Bidev, OP November 857, Porto Seguro, e após conforme a rota do plano de voo. Subida da El, Leda, Bidev, curva direita após a decolagem, 5001 é o código, 198 é o controle. Autorizado 360 para Santos Dumont, via Perusc 50.